Fala galera, hoje não tem apresentação porque isso é um puta retalho foda de coisas aleatórias. Vamos começar logo essa porra. Um especial podcast 130 horas da vida do Godok. Eu pensei que tava gravando só a tela, e na hora que acaba, Ivan, você perceber, tá bem baixinho, quando eu for mandar o áudio, na hora que eu desliguei, acabou a chamada, voltou a tocar a música do Black Flag que tava tocando. Aí a música acabou, ainda dá pra escutar eu cantando, Eyes Red, Eyes Red. Que demais, cara. 130 horas de áudio. 130 maior horas de áudio. O maior podcast. O maior podcast que você vai ouvir na sua vida. O primeiro episódio do podcast sobre a vida do Godoka. Vida Cast. Ah, por isso eu vou pegar uma cerveja. E aí, foi. É isso aí, tipo, os caras incentivando. o cara querendo mudar de vida, querer colocar coisas saudáveis na vida, né? E a torcida dos caras que não, nem se mexe pra fazer isso, só pra derrubar. Ai, ai, ai, ai, ai. Vocês estão me ouvindo? Sim. Não. Escreve por áudio, por favor. Escreve por áudio. Escreve por áudio. Escreve por áudio. Escreve por áudio. Não sei não. I, M. Enter. S. J. W. K. Vou mutar aqui dentro. Okay. F. H. U. Churato. Churato. Cara, esses dias eu escutei de novo o churrasco, eu fiquei rindo que nem um retardado aqui em casa. O pior é quando você começa a fazer isso no ônibus. Ô, a gente tem que gravar um Pequenos Amigos Grandes Negócios, cara. Só com os empreendimentos nossos. Vai virar post. Eu já colei no. O bar. Do Manjabar? Do Manjabar eu já colei. É que é? Eu colei a conversa. Qual que é a ideia do Grandes Amigos Pequenos Negócios? É um bar onde você vai único exclusivamente procurando manjar a rola dos outros, entendeu? Então não tem bar, assim. Você entra e já chega no mictório, e o mictório é o bar. Ok. A gente começou nisso, a gente chegou até no Manjassic Park, ouvi. Nossa, velho! Cara, a conversa foi muito longe, mano. Sim, uma hora e meia ali. A galera tava fazendo o delivery de manjada. O delivery de manjada. Ela foi me olhando com a cara, tipo, por que que eu tô com você até agora, sabe? Voltei. Aê, tô ouvindo vocês, pô. O que que eu tô fazendo contigo? Tu falou pra Thay, ela repensou o namoro, né? Que era tipo, caralho, tipo... Vocês tiveram essa ideia, assim, sóbrio? Foi espontâneo, tipo... De repente, seja interessante eu repensar esse relacionamento. Pô, delivery de manjada, cara. Antes. Foi a coisa mais genial. Vocês não estão pensando no nome, cara. Eu já ia bolar uma empresa chamada Manjar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Não, achei uma... Comecei a gravar, então podem falar merda à vontade. Tá? No ai, ai, o último ai, ai, eu achei um ai, ai perdido do Vini também, tá ligado? Eu vi que tinha um ai, ai novo na gravação do... O meio suspirado, né? Era um ai, ai. Eu não sei qual podcast foi o último que saiu antes desse. Foi de Cavaleiros, né? De Cavaleiros. Foi. Foi bem legal aquele podcast, cara. Eu gostei. Foi isso que eu editei, né? Eu Mas eu já tinha separado faz tempo, eu não lembro de que podcast saiu esse ai ai. Só que eu lembro que eu tinha separado e eu tinha perdido o arquivo em algum lugar do computador. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Mano, aconteceu um negócio aqui que me deixa deveras puto da cara. Que cara? Eu tô usando duas telas aqui, né? E hoje faltou luz. E aí a segunda tela se desligou, porque é o monitor, né? E todos os meus ícones bagunçou tudo, tá ligado? Tipo... Nossa, que vida difícil, hein, cara? Meu desktop tá um lixo, cara. Problemas do homem branco. É, né? White People Problems. Problemas de primeiro mundo, cara. Problemas de primeiro mundo. Cara, isso aqui... Branco se fazendo branquice. Isso aqui me irrita demais, cara. Puta que pariu, velho. Não é assim desorganizar um pouco. O bagulho tá, tipo, totalmente cagado, velho. Deixa eu ver se rola instalar Minecraft nesse PC aqui. Acho que se eu tivesse, cara. Por que, cara? Não, nesse PC não, esse PC aqui não é o meu. Eu tô usando o PC da minha mãe. Só não vou, acho que não vou instalar no computador dela, cara, muita... Senão ela vai começar a jogar, Baidu, né? Bota o Baidu no computador dela. Ela vai começar a jogar mais que você, ela vai fazer uma casa muito mais legal, você vai ficar bolado. É, vai dizer que tá torto, velho. É, você vai estar dando direito a ela fazer o que Dona Flama fez comigo, lembra? Sim. Meio da chamada falando com o Vini no Skype, minha mãe chegou, deu um tapão no computador. Vai dormir, vagabundo! O computador deu tela azul do Windows na hora, então... O foda foi, tipo, a galera na chamada só deu pra ouvir um... Ah, pra que não sei, galera... Pá! Acabou, cara. O player caiu. Ai, ai, ai, ai, ai. É tipo, sei lá, vocês fazer um podcast sobre mercado de música pra jogos no Brasil e não chamar o Flamer. Não chamo mesmo. É, óbvio. Ah, falando nisso, vamos fazer um podcast no mercado de música do Brasil, cara. A gente vai gravar no domingo Flamer. De manhã. Vamos, a gente vai gravar agora. Flamer, você tá convidado a se retirar. Você poderia apertar o vermelho no chamado Flamer, mais ou menos uma hora e meia. Dá uma licença aí, cara. Cara, dá uma licença aí, Flamer. Flamer, por gentileza, Flamer, sai da chamada aí que nós vamos chamar um convidado aí. Ele já tá no mute, já entrou no mute, ele já entrou em ritmo, né, do... de não gravação. Chama o convidado, vai, chama. Vai chamar um convidado, tem dois convidados, um é maestro de uma orquestra aqui da cidade, e o outro é o Kiliano Lopes, chupa essa aí, não precisamos de Flamer, olha aí, ó. O maestro da cidade, ele convida tipo um maestro de Caxias aí que não sabe nem o que é Skype, tá ligado? Então, o que o senhor acha da trilha sonora de Heavy Rain? O quê? Esse é um tema que não convém nada pro podcast, quase ninguém entende esse negócio. O público também desde quando a gente se importa com o público, cara? Desde quando a gente entende alguma coisa. É? Esse que eu ia perguntar. Tipo, sei lá, tu deu vontade de fazer um tema, fala aí, a gente faz, velho. Tipo, ó, eu quero falar sobre... Tipo, sei as lá, melhores sonoras para quadrinhos, né? A embalagem, é. A gente ia fazer um podcast sobre embalagens, né, cara? Tipo, só que daí ia ser só sempre, tipo, falando das embalagens zoadas, as embalagens bosta. Pegando, tipo, as embalagens de casa e analisando, tá ligado? Chocolate Strong e biscoito. Faz uma live, cara. Live da embalagem. Cara. O cara pega aqueles... Tipo, vamos analisar aqui a embalagem dessa pipoquinha doce aqui. Não precisa nem analisar, é nojenta a embalagem, a gente sabe que isso fica muito forte. Vou analisar aqui, informações nutricionais. Olha, deu cárie quando eu mordi aqui. Deu cárie. Informações nutricionais. Informações nutricionais, eu abri a embalagem e esse canário na gaiola aqui do lado já morreu. Então... É galgado, né, cara? Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Dá uma consulta aqui. Ele é muito bom fazendo vídeo, velho. Ah, tá, ele é muito da hora, velho. Tu já viu como é que é a imagem dele, a imagem dele do YouTube, cara? Que é ele com aquele óculos de... Turn down for what? É muito massa, velho. O cara é muito foda. Ele parece ser muito gente boa, mano. Muito. Aquele vídeo dele respondendo os comentários, cara, é muito foda. último vídeo dele que eu vi foi um falando sobre depilação íntima. Que é muito engraçado, porque o vídeo tem tipo um minuto. E dele começa assim. É, né? O pelo ele tá ali por algum motivo, né? Você não precisa me perguntar se o pelo é importante, porque, né, ele é. Agora, se. Aí, tipo, o legal é que ele é meio curto e grosso, tá ligado? Mas ele fala de um jeito super gentil. Ele fala assim, agora, o perigoso é dependendo do jeito que você for tirar ali os seus pelos, né? For fazer a sua depilação, tentar não deixar a pele muito machucada, porque é foco de infecção. Ponto, acabou. Cara, caramba. Eu achei muito caralho, velho. Genial, né? Caramba, doido, que genial o jeito dele falar. Né? Eu achei muito bonzinho. Tem um que eu só não dei retweet porque eu achei, bah, vai pegar meio mal, porque a galera vai ficar meio, tipo, pensando assim, o que esse cara tá pensando, mas foda-se. Eu só não dei retweet porque eu não sei dar retweet. Não, não. Como funciona o Twitter. Ele lançou um vídeo bem na época Twitter. Do carnaval, cara. Eu achei do caralho ele lançar isso na época do carnaval, que era falando sobre herpes labial, cara. Caramba. O teu tá levante, né, cara? Ah, verdade, eu tô show disso aí, velho. Eu não fico com ninguém no carnaval. Não, eu tô show. Sigo muito bem da luz. Ai. É, mas é que, tipo, deu umas treta aqui em casa, deu umas treta com a minha madrinha. Velho, minha madrinha, ela caiu em casa. Tipo, o Coruja foi lá junto comigo esses dias. Tava indo lá pra fazer os... Cara, leva pro Dr. Godoka ajudar, ele tá acostumado a fazer isso na madrugada. Eu tava indo lá fazer os curativos dela, tá ligado? Muito tenso, velho. Muito tenso. Pois é, mas é perigoso também, né, velho? Ah, só que o problema é que, né, minha mãe fez todo um circo em cima, do tipo assim, ah, porque se algum dia ela precisar, onde é que tu ia tá? Tu ia tá vestido de mulher dançando no carnaval, que era isso. Ué, ela devia tá, tipo, tá indo no hospital, né, cara? Tipo, alguma coisa assim. Se ela precisar de você, você vai estar vestido de mulher rodando a bolsinha, como sempre. Não, daí eu fiquei pensando assim, cara, agora não adianta, tipo, dar lá e se ela precisasse fazer ponto, olha aqui, ó, baixa bem essa tua bola aí, porque agora não adianta ficar fazendo círculo com essa merda aí, já foi, acabou, beleza, tu vai ficar remoendo essa bosta até quando, porra? Sabe, tipo, me encheu o saco, meu. Aí tu deu logo um tapão nela, né? E ela deu um ipom em tu no meio da sala. Mané tapão, peguei um cano de alumínio que eu deixo guardado embaixo do meu travesseiro, tá ligado? Tipo, um cano de alumínio, cara, pra resolver coisas com a minha mãe, tá ligado? Nossa, claro. Né? Que ambiente saudável. Mas a real, ela foi lá pro carnaval também, só que em vez de ela pegar uma fantasia, ela pegou o Vini, amarrou um laço, sei lá, uma toalha em volta, botou uns negócios e usou ele de vassoura no meio da avenida, tá ligado? Caramba. Só rolê saudável. Só rolê saudável. Só rolê saudável. Tô aqui surrando uma galera e comendo meu brócolis com... com ricota. Ricotinho com brócolis. Ai. Por quê? Ai, meu Deus. Ai, daí eu comecei a queimar por dentro o meu cosmo, tá ligado? Eu lembrei do meu mestre me falando assim, você tem que ter ordem, Tipo, não sei se vocês sabem, né? Mas eu não passei no estágio de Cavaleiro de Fênix porque eu não passei no psicotécnico, né? cara, eu sei lá. E esses bairros de carnaval, eu odeio carnaval, então quando eu saio, eu só curto o rolê, eu nem quero ficar com ninguém. Ah, não, eu não gosto de carnaval, eu gosto de me vestir de mulher. Carnaval, passei gravando podcast e jogando board game. Mas é uma vibe legal. Oi? Jogaram Munchkin? Não. Quer dizer, a gente já jogou, eu joguei outra vez com um amigo meu. Você jogou alguma vez, né? Mas eu achei meio complicado porque eu sou meio burro. Cara, leva um tempo mesmo pra você pegar o sistema, mas a vibe do Munchkin pode tudo, basicamente, tá ligado? Munchkin é um bagulho da hora, velho. Eu não jogo Munchkin pra ganhar, eu jogo Munchkin pra ele não acabar nunca. Ai! Ai, ai. Ó, Vini, eu acho que só vocês vão ter que começar a mandar mensagens do Smilinguido pra ela lá, pra ela ficar na boa. Smilinguido, cara. Que bosta. Lembrei do Cauê Moura. Cauê Moura zoando o Malafaia. Porra, vai tomar no cu, caralho. Precisa ir pra Disney e ficar lá curtindo Smilinguido. O que, que o Smilinguido faz? Ah, ah, ninguém sabe. Foda-se essa porra. Essa porra não é só um adesivo, sei lá. Porra, não, tem a turminha do Smilinguido, cara. Tem a turma do Smilinguido. Inclusive, na turminha do Smilinguido tem a formiga gordão que provavelmente escorrega na areia. Eu achei que você ia falar, quando você falou gordo, eu falei formiga gourmet. Eu falei, caralho, esses caras são coxinha mesmo, velho. Ele fica lá ensinando, ensinando coisas para. Pô, é a formiga gordona, aquela que ele falou do Recorrecto desse Cristo. Lá. A parte do Malafaia foi do desenho que tinha um. Sim, ai, assim, ai, cara, eu tenho, ai, velho, uma preguiça eu tenho uma preguiça desses papos de galera noiando com beijo gamer. Ah, cara. Tem tanta coisa pior, velho. Tinha a porra de um cu de uma mulher na rede TV, velho. Ninguém falou porra nenhuma. Apareceu, cara, um cu aberto no carnaval, cara. Caralho, velho. Apareceu, tipo, tá ligado? Tá rolando ali. Ah, não, não sei o que lá. E um morcegão ali, tipo. Tá ligado? Não falou nada, velho. Sério, tinha um cu mesmo? Cara, tinha uma, assim, Gui, tinha uma mina, digita, tinha uma mina pintada de verde. Verde. Tinha, digita com verde. Tinha uma mina toda pintada. E ela começou a sambar e a rede não, TV. Não, não é só uma mina qualquer. É a musa das. É a musa das manifestações, cara. A musa do impeachment. É a musa do impeachment. Aí. Com verde ao vivo, peraí, cara. Com verde ao vivo. Segundos aqui. Tu viu o do Romero Brito, Vini? Qual? Eu não vi do Romero Brito. Peraí, mas o pessoal fez umas montagens muito a fuder, meu. Tem uma que é a bandeira do Brasil com o cu dela no meio, assim, cara. Ah, eu vi. Caralho! Caramba! Velho, olha. Caralho, eu achei. Com verde ao vivo, cara. Carnaval de 2017. Mano, what the. Sabe, a mina, pelo que eu entendi, a mina ficou muito incomodada com isso. Sabe o que eu teria feito, velho? Eu teria ido no meu Twitter pessoal e eu teria mandado assim, velho, todo mundo tem um, quem nunca? Eu não teria. Né? É verde. Tipo, o que eu faria? Caralho, eu não teria, demais, eu não teria me pintado, véio, desse jeito, tá ligado? Tipo, caralho, que demais. Se eu quisesse eu mostrar, pito, eu teria, véio, botado nas calças, né? Vou ter que mandar isso pra uma amiga minha, velho. Caralho, velho. Que vídeo é esse, maluco? Que vídeo? Opa, tipo... Opa, tá escapando, mano, ali, hein? Tá escapando, opa! Tipo, eu vou... Tá, cara, eu acho que a mina... Ela fazia ideia, cara, porque, tipo, não é possível ideia, que tu vai te pintar de verde dessa forma. Olha a cara do Nelson Rubens. Tipo, ficou muito incomodado, velho. Nelson Rubens, né? Eu acho. Caralho, velho. O melhor é a assinatura. Romero Mito. Romero Mito. Mano, agora que eu fui ver, a mina não tava nem sambando, ela tava só se abaixando. Não tava parada. Assim. É. O quê? Não, melhor não foi isso. Melhor foi que a repórter fala pra ela assim: não, não, vira de costas aí e agacha. Caralho, meu, qual o problema dessa mina, meu? Igual a gente combinou, tá ligado? Tipo, igual a gente. Abaixa aí. Agora sim, de costas. Não, a outra menina, ela tá reclamando, tipo, de costa, é pra fazer caralho, velho, tipo... Ai! O nome do filme é A Street Cat Named Bob. É um gato de rua chamado Roberto. Acho que o André viu esse filme, tá? É um cara, tipo... É tipo, vou fazer um resumo da história. O Segui encontra um gato, tá ligado? E o gato muda a vida do Segui. Eu tava com fome, não. Eu pensei que mais ou menos. Ele resolve o problema da fome do que. É um maluco que tá morando na rua, meio metido com droga e tal, e dele encontra o gato, e aí a vida dele começa a mudar e tal. E é baseado numa. Na cabeça de que eu uso droga, porque você sabe que eu usei menos droga qualquer um aqui, né? Isso é verdade. Eu acho que de longe tu é o que menos usou coisa aqui, sem querer dizer nada. Porém, mas, né, a é fama sério? Ela. Mas a fama precede, né, cara? Eu tenho uma barba, é tipo fama, isso. A fama precede. Ai! Vocês já viram aquele... Esse meme que é o cara lá do Tropa de Elite e é o bando de burguês safado? Não, microfone, sim, porque isso tá rolando muito, velho. Aí eu vi, tá, cara, eu vi um aqui, eu vi um hoje aqui que ele tá com a... Que tá escrito assim, quando todos os seus amigos têm transformação, menos você. E ele tá com o cabelo do Kuwabara e tá escrito bando de yokai, bando de yokai safá. Ah, eu vi isso. Isso foi no Kawaii lá, velho, ou não? Não, acho que não, cara. Eu acho que era uma página de Hakusho mesmo. Bando de yokai. Tem cara do batidão lá do Kawaii. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cara, eu tava curtindo muito jogar o The Witness, cara. Que jogo bonito, velho. The Witness, o cenário, demorou o muito tempo pra ser feito, velho. É, pá, que jogo bonitaço e, tipo... É porque o maluco faz sozinho, assim, os jogos dele, né? Sim. Esqueci o nome do cara lá do, é o, do joguinho. É o do Braid, né? O cara do Braid. É, isso, Braid. Ele mesmo. Braid. Aí eu... Puta, velho, e é tu sozinho naquela porra da ilha, né, cara? Então, cara, às vezes eu ficava... Eu nem tava resolvendo puzzle, assim, eu tava andando. Andando pelo cenário e olhando, assim, tirando só print. Vibe, tá? Tirando, é, tirando o print, tá ligado? Tirando print screen. O jogo é super bonito e tem os puzzles hiper inteligentes, né, cara? Eu, nossa, joguei muito pouco. Eu sou muito... Eu tenho preguiça de puzzle de puzzle. Ah, eu sou totalmente burro, mas eu adoro, tá ligado? E eu fico meia hora e não descubro como. Só, que bom, só que o bom do Itens é que, tipo, ah, não precisa resolver o puzzle, continua andando que tem outro logo em seguida. Basta. Ali, tá ligado? É. Nossa, depois... tem uns muito treta, cara. Tem uns muito treta. Não, e isso vai perder gradualmente, né? Tipo, um puzzle que você usou lá no começo, você vai usar ele mais pra frente, com certeza, tá ligado? Aí você já aprendeu, assim. Cara, tipo, teve um que eu fiquei muito, muito puto, assim, porque tu ia fazendo. Eram quatro painéis, tá ligado? Tu ia resolvendo. Tinha, tipo, uns pontinhos, assim, pra te. Sabe? Tem que passar nesses pontinhos aqui pra resolver o negócio. E aí do outro lado tinha quatro painéis com o mesmo puzzle, só que sem os pontinhos. E ele era invertido, então tipo, tu tinha que fazer o mesmo caminho que jogou no outro. Você bugava, cara, né? Cara, impossível. Porra, eu fiz um outro. Todos são esses esquerda, direita. Todos são o dos pontinhos lá, dos painéis, né? Os dos caminhos pra ligar, é, e tal. É, eu acho que é, eu não achei nada diferente, só muda as mecânicas, assim, tipo. É, porque eu joguei um pouquinho, mas eu sempre vi essa mesma vibe, assim, não tinha reparado. Tipo, tem uns, assim, que são tipo uns ramos de árvore, né? Uhum. E aí tu tem que alinhar, com umas árvores, né, que estão perto pra te poder resolver ele olhando pras árvores, tá ligado? Tipo. Então, pode crer. Tem isso também, às vezes tem que te alinhar no cenário pra conseguir enxergar a solução do puzzle, assim. Então é, tem umas bem tretas, assim. Mas, pô, mas é bonita, assim, cara. Tipo, dá pro cara curtir ali só andando pelo cenário mesmo. Bem massa. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Ah, o Nuclear Throne. Nossa, esse jogo é muito bom, cara. Ele é muito bonito. É bem legal, cara. É bem legal. É meio um. Eu nem joguei, cara. Eu só vi coisas sobre ele. Ele é muito da hora. É um roguelike, eu acho, né, cara? Porque, tipo. Ah, não, sim. É um roguelike bem da hora. Mas eu não joguei. Eu só vi as pessoas jogando, tá ligado? É frenético, né, cara? Vai trocando de arma, atirando em todo mundo. Ele é da galera que fez o Enter the Gungeon, cara? Eu acho que não. Acho que não. Enter the Ganja? Isso é coisa de drogado. É, Enter the Ganja. The Ganja. Não, eles fizeram o Laftrausers. Sabe aquele Laftrausers? Ah, foda, porra. Laftrausers é da mesma galera. Laftrausers é foda, mano. Não sei se é isso. Laftrausers é aquele que você é uma navinha que é modular, você vai mudando as peças vai customizando ela. E a música vai mudando de acordo com a navinha, tá ligado? Caralho. Trilha, que jogo lindo também. A trilha, cara, é frenética, cara. É frenética. Eu dei ele de presente pro Zwaste, que eu tava muito barato, assim. Eu disse, o Zwaste vai curtir o joguinho de navinha. E eu tenho ele também. Muito, eu curto muito o estilo da arte dele. Eu acho muito bonito, velho. Sim. Ele é bem bonito. É um pixel art grosseirão, né, velho? Eu sou muito. Os tons, pastéis lá, nossa, é muito da hora. Eu sou muito cuzão porque eu aprendi a mexer nos arquivos do jogo usando bloco de notas. Aí eu fico aumentando o poder de fogo dos tiros que são bosta, tá ligado? Lili, se teleporta pra mim. Nuclear Throne? Não, do Luftrouser. Eu sou muito bosta, tá ligado? Diga. Mas essa é o tanto de bicho. Ai! Isso me lembrou aquele vídeo do Important Videos, né? Ah, Important Videos. Que tem o School of... School of... como é o nome? Verdade. É isso aí. É isso aí, Psyx. Que? Não. Cara, não tem de fone. Mano. Sei. Eu também não. Era School of... School of Sacanagem. É, deve ser. Mas o cara fazia o drum roll dessa música que o Evandro tava cantando. Ah, sim. Fazia do Havaí 5.0. Havaí 5.0, sim. É, sim. Eu tenho, cara, eu tenho minha playlist do retardo, que eu acho que provavelmente tem isso. Deixa eu ver se tem. Melhor playlist, né? Deixa eu ver se tem minha playlist do retardo. A primeira... Segui, te liga no primeiro vídeo da minha playlist. Aquele do mexicano aqui. Jesus! Esse vídeo é o mexicano falando com a alpaca? Não, cara. Os caras querendo confirmar que o mexicano tá morto. Sim. Ah, sim! São os negócios vibe lá. Começa a tocar a música e levanta dançando. Como você tem que ir bailar? Que música é essa? Ou que filme é esse? Não, é só um Vine. É um Vine. É um Vine. É um Vine. É um Vine. O Vini chegou pro final aí. Tá com um prato, tá comendo o quê? É o do Pikes lá, sei lá. Isso, é do Pikes. Eu pensei, vou ali na cozinha pegar um negócio pra comer, um biscoitinho. Então eu não cheguei ali, tinha espaguete almôndegas. Show. Nossa, fuck. Tipo, o cara só dá aquela olhadinha de sinal de vida, né, cara? Tipo. Cara, não faz tempo que eu não como ao mundo, eu tô tentando de comer agora. Que bom. É muito bom. Mr. Postman. Cara, eu vou ver toda essa playlist de novo, mano. Sou idiota mesmo, cara. Yay! É, eu gosto que chama. É o School of Rock e Havaí 5.0 Drum Fill. Tá ali, é o sétimo. Isso, Drum Fill. É o sétimo vídeo dessa playlist do retardo. Eu gosto desse vídeo de 3, que acaba em 3 segundos, assim, pra mim. Tipo, o cara pulando de bike, ele cai reto e acaba o vídeo, assim, tipo, ele cai duro no chão de compensado e acaba o vídeo. Deixa eu ver. Só dá aquele bluff. Qual que é esse? Ah, e tem aquele do dinossaurinho ali, que é nojento. Ih! Esqueci desse da cor vermelha aqui. Ah, isso é muito bom. Caralho, esse gato. Eita. Aquele do Nickelback. Look at this crap. Bosta, velho. Da onde você tá vendo isso do Nickelback? Tá mais pra baixo também, é o 17. Achei. Supply, motherfucker. Eu adoro esse vídeo. Alright, motherfucker. Some fries, motherfucker. Esses vídeos são muito bons, mano. Some fries, motherfucker. É o último vídeo dessa playlist. Alright, motherfucker. These guys, motherfucker. Ah, tô vendo aqui. Wrong size, motherfucker. First prize. Hurt eyes, motherfucker. Cara, ele tá muito fritado, né, fazendo essa porra. Yeah. Look at this photograph! Caralho, esse do Nickelback é muito bom mesmo, mano. Ele fica com uma cara muito feliz, cara. Mostrando os gráficos, né? É muito Deivão, né? É muito Nicole. Quem que canta? Chad, né? Chad Kruger. Nicolas Cage. Nicolas Cage. É o mix do Nicolas Cage com aquele maluco do canal de jogo de luta. Lembra? Eu mostrei pra vocês. Seu cavalo de fogo. Mano, eu lembrei da ideia dos caras do Decrépito de fazerem reboot dos filmes do Nicolas Cage com o Nicolas Cage. Imagina que genial, cara. Mas ele tinha que fazer todos os papéis. Ele tinha que fazer todos os papéis. Né? Dele, né, na real. Ia ser lindo demais, cara. Imagina ele fazendo remake de Con Air, né, cara? Com menos cabelo. Nossa. Com menos cabelo que ele tinha naquela época. Cara, mas ia ser muito da hora se ele tivesse um mullet, mas sem cabelo, tá ligado? Só o muletão mesmo. Ia ser muito show. Ai! O menino vai dormir, vai. Eu gostei que agora tem dois emojis que eu posso usar muito, não só um. Normalmente eu só usava o da mãozinha no queixo pensando, né? É, eu vi um... Tipo, uma agora tem o face palm, cara. Eu vi uma pelúcia desse negócio, lembrei de ti. Olha aí, ó. Vou dar pro Vini, mandar ele enfiar no cu. O cara recebe um pacote lindo aí, tem um bilhete bem bonito com uma letra feminina escrito: enfia no rabo, filho da puta. Eu vou me limpar com o negócio e vou te enviar, tá ligado? Sabe o que faltou? Sabe o que faltou nesse carnaval, Grisa? Que isso? Faltou a cuica do Vini! Mas fura! Caralho, falou que. O frenesi da cuica, né, cara? Eu vou fazer um remix, né, cara? Faz um. Ó, a cuica! Ó, a cuica! Pega do gás e toca por cima. Flamer, tu que é um cara que manja de música, ou pelo menos diz que manja e a gente acredita. É. O que é uma bacurinha? Além de, né, o seu respectivo sentido, né, pejorativo, Buga. Né, mas o que é uma bacurinha? Porque é um instrumento musical, não é? Brother, no carnaval. É como se fosse um gongô, só que é mais longo, tá ligado? É uma caixa de... São dois tambores de percussão que ficam do lado do outro, um maior e um menor, tá ligado? Aí um tem um som mais agudo, outro mais grave. Sabe aquele Parece uma caixa normal, por que eu vou cansar os meus dedos digitando Google? O que é uma bacurinha? Se eu posso perguntar pro Flamer, mas você entendeu o que é? Não, entendi. Não. Mas eu ainda prefiro a cuíca, cara. Eu tô vendo a porra do instrumento aqui, pra mim só parece uma caixa ou um pandeiro. Não tá absolutamente porra nenhuma. Tá, vamos lá, bacurinha. Bacurinha, sim, definições tá. Da web, vagina, órgão feminino, órgão genital feminino. Porra! Não, assim, cara. Bota imagens, bota bacurinha em imagens. Ai, rapaz, complicou. Não, olha só. Vamos aqui, vamos pro Google Imagens, vamos ver se ele vai me sacar. Não, tipo, é uma mini bateria, tipo aquelas baterias que o polegar levava pra tocar no... O dominó, né, cara? É nessa vibe aí. Como é que era a música? Ficou um bagulho que eu não entendi nada disso, cara. Dá pra mim, seu amor, dá pra mim. Mas então, esses aí são as que não tem corpo, né? Porque tem umas que são longas pra caralho. São umas encorpadinhas. Minha bacurinha, meu corpo, minhas regras. Deixa ela ter o corpo que ela quiser, né, cara? Minha bacurinha, meu som. Tipo, aí tem duas minas que parece uma, segurando uma segurando bateria uma eletrônica. Fogo na bacurinha. É, tem uma foto aqui que são três minas japonesas passando um secador na xereca. Tá bom, né? Eu vou mandar aqui porque eu achei fantástico. Achei show. E a legenda deve ser alguma coisa relacionada a fogo, né? Ah, brother, desculpa, eu confundi. O que era longo, o que eu achava que era bacurinha, é a bacura. Bakurinha que é a curta. Não, cara, Bakura é aquele... Bakura tá de Yu-Gi-Oh! Lá. É, Bakura é o vilão do Yu-Gi-Oh! Cara, você não sabe nada. Segui, vou falar que segui, manja mais que tu, meu. É nóis. Caralho, nossa, que porra nas minas Japi. Porra é essa do... Calor na Bakurinha, ponto JPEG. Ai, ai, galera, a galera tá muito puta com o Mahato, que o Mahato falou que tinha cena pós-crédito no Wolverine. E ele segue espalhando isso, tá ligado? Como? Quem? O Mahata, ele segue espalhando que tem cena pós-crédito no Wolverine. No Logan, tá ligado? Não... Mas não tem, não é? Não... Mas não é? Mas não tem cena pós-crédito, não é? Não, não tem, não tem. Mas... pra... Ninguém precisa saber, né, cara? Ninguém precisa saber. Que babaca, cara. Mandar pro um brother zap que é fã de Logan aqui, ô meu, fica até o final dos créditos, hein? Pô, ele o parece falou que. Parece Nick Fury, cara. Ele disse que. Pra tirar você da reta, fala assim, pô, meu amigo falou que a cena pós-crédito é mó da hora. E quando ele vier falar merda, você fala, ih, velho, só falei o que meu amigo falou, tá ligado? Já... Ele. Não, assim, não, no final, na cena pós-crédito, aparece o Nick Fury convidando o Wolverine pros Vingadores, né, cara? Venha, Logan! Venha por esse jogo que vale. Iniciativa Vingadores. Vamos falar sobre iniciativa filmes que prestam. É. Se você falar isso nos. Se você falar isso no, nos. Pros. Não, cara, eles vão acreditar, cara. Cara, tu sabe o que ia ser demais, meu? Se na cena pós-crédito do Logan aparecesse o Nick Fury e olhasse pra eles e dissesse assim: meu, você viu que a DC ganhou o Oscar? Sim, mas BVS continua uma aposta. Cara, tu não viu aquele do Esquadrão Suicida ganhou o Oscar de maquiagem? Aí quem comentou: é, maquiaram tão bem pro filme parecer que era bom. O filme parecia bom, não, velho. Faz sentido ter ganhado o Oscar, né? Mas mesmo assim falhou. Foi merecido, maquiaram tão bem no trailer. Tinha que ter ganhado o Oscar de melhor trailer, né, cara? Na real. É verdade. Melhor. Sabe o que a gente podia. Melhor enganação, né, cara? Sabe o que a gente podia fazer, cara? Eu tô pra fazer essa pauta faz tempo, mas agora eu tive mais ideias. Fazer o. A gente pega só em ano ímpar, daí a gente faz o Gremlin Latino, cara. E daí essa vai ser uma das categorias. Melhor trailer de filme ruim. Por que só ano ímpar? E daí no ano ímpar tem alguma premiação que presta, né, cara? Tipo, não fez sentido nenhum, mas ok. É. Por isso, cara, no, a gente tem... Porque nos anos par tem Olimpíada, tem Copa, mas daí no ano ímpar tem Grêmio no Latino, cara. Ô Gui, é só no ano ímpar porque a gente esqueceu de fazer ano passado. É, ou a gente pode fazer o do ano passado, com delay. Exato, a gente faz dois esse ano. Eu total topo fazer o Grêmio Latino retrô, velho. Vamos, cara. Grêmio Latino 2016. Vamos organizar as categorias, cara. Já cria um post lá no. Cria um post lá no grupo pra gente dar ideias pra categorias e supostos. Tô indo lá agora. E supostos. Supostos. Indicados. Supostos rumores. É. Aí supostos rumores dizem que vai rolar um Grêmio Latino 2016 em 2017. A gente pode até fazer um post, cara. Eu faço um post depois. Pedindo indicações de categorias para o Grêmio do Latino. Vamos ver se a galera entra na vibe, porque eu... Só categoria, a gente bota os. Não, a gente dá o prêmio pra quem a gente quiser. Se a gente não quiser, a gente não faz nenhum prêmio. O Oscar de melhor ator vai pra PC Farias, né? Não, eu falei de... Não, pessoal, de repente dá indicação, depois a gente decide quem vai ganhar, mas fazer os categorias que gostaria, assim. Tipo, daí pega os malucos, tipo o Harvey, o PCB, que eles fritam e começa a dar um monte de ideia idiota. Tirar o melão, né, pô? Ai! Ô meu, o que, que botaram a foto do Evandro ali sem camisa no Filosofia de Cotidiano? Pô, eu fiz uma piada interna que o Evandro não fez, cara. É, não deu tempo, cara, não deu tempo. Que eu dei risada naquela véia comendo tijolo, velho. É, no sushi, no sushi erótico. No sushi erótico das telhas ali, velho. Cara, deixa eu mostrar a imagem aqui pra vocês. Ai, meu. Do Magalzão. Cadê, pô? O Magalzão. Foda é o Magalzão com um fiscal de apropriação cultural, cara. Não, eu vi uma dele aqui muito boa. Agora que eu vi. Os vídeos novos do canal dele? Eu nunca mais vi. Tudo lá. Ele mudou de canal, cara. É, ele tá contando. Não, ele tá fazendo vídeo novo, né? Sim, sim. Eu nem tô acompanhando. Eu vi um latte tão chato com a loira do Big Brother, sei lá qual é a Big Brother. Podia ser um spin-off Rick Renner, onde eles saem por aí de carro atropelando pessoas inocentes na rua. Estão sendo presos. Ah, eu tô vendo o T-Rex cheirando cocaína aqui. Eu vou mandar isso pro... Vou mandar isso pro Spike. T-Rex tirando cocaína. É. Ah, cara, eu queria muito ter, esse. Esse tiranossauro aí, cara. É cocaína também. Vamos entrar na vibe do cast pensando na série Doctor Who, paciente do Godoka tentando comprar remédio com receita, mas a letra do médico é tão cagada que a galera da farmácia entende nem qual é o nome do desgraçado. Meu Deus. Eu vou rapidinho, eu volto já. Vai não. True Detective. Detetives fazendo bosta nenhuma vendo filme pirata na delegacia. Pois são funcionários públicos ferrados e com salário atrasado. The Flavor apresentando sua massa coleção de ternos. New Girl, as dificuldades de uma trans que acabou de mudar de sexo. Mad Men. Mais uma série na vibe jovens, mais crack, mais drogas. Marco Polo. Piranha da banheira do Gugu brincando de Marco Polo. Masters of Sex, tipo um Sex Factor, mas com o Marcel e Matuza decidindo quem de fato são os melhores. The Secret Circle, Lost, acompanha os pensamentos ou a ausência deles de Moisés enquanto ele tenta entender o que o santo fala. Ai, caralho. Aí a fantasia do Magalzão. Caralho, cara, ele é o Robotop, velho. Robotop. Robotop, velho. Ele sofreu um acidente envolvendo ficou perfeito. Que pisca em Riviera Paulista, que o deformou. Ele é meio robô. Mas graças à tecnologia, ele foi salvo. Ele é meio robô, ele é meio top. Ele é Robotop. Ficou lindo, cara. Robotop. Ele é meio robô. Ele é meio festinha, baladinha top. Ele é total topper. Coxinha. O foda é o Robotopper gay. Ai, cara, o Robotopper é muito foda. Caralho, vai salvar. O Felipe Pantera ali, né? Robotopper gay. Vou salvar isso, vou mandar pro HDR, mas isso é o HDR. Eu quero quero uma 4 do Servino, mas eu quero isso como referência. Eu quero uma commission do Robotop. Quero uma commission do Robotop. Eu tenho coragem de pedir, cara. Eu pedi o Jailson e o Frame lá, né? Essas são mais uma das minhas excentricidades de commission, né? Pra ver. 11 homens e um segredo, 12 homens e outro segredo, 13 homens e um novo segredo, 14 homens e não tem mais segredo, cara. O negócio é fazer mesmo, trabalhando com a gente. Cara, quando eu pedi pra ele desenhar o Jailson, eu nem lembro que tava na mesa. Eu sei que o Luke Ross tava. Acho que o Deodato também, mas os caras lá, eles saiu mostrando pra todo mundo, tipo, olha cara, esse maluco aqui, ele pediu pra desenhar o Jailson Mendes, olha que delícia, cara, todo mundo começou a rir, o HDR começou a fritar, lá, os cara, o HDR ele entrou muito na vibe dos doideiros. E aí, tá? Ah, a gente não falou do Adventure Crack, cara, que é o. O Segui e a dog dele, meu. Mas a gente já usou isso. É verdade. É, ah, mas mesmo assim, né, cara? A Mishis Flix tá aí, direitos autorais, né, velho? A gente usa quanto a gente quiser. Tem que sair o Mishis Flix 2. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Eu abri Minecraft e fechei, tá ligado? Eu repensei minha vida e fechei ele. Tá ok. Amanhã tu vai poder jogar, cara? Não, não, vamos, vamos, não tá aqui, jogar pra... mais Minecraft, não quero, não quero mais. Não vou. Uma criança de 12 anos viu essa notificação do Ivan e começou a chorar, velho. Tipo, não, cara, foi muito engraçado assim, porque eu procurei onde tava a pasta de jogos, abri. Especificamente, eu faço Minecraft. Aí eu olhei pra mesma casa que eu tinha feito, sei lá, anos atrás. Dei uma voada por cima, assim, porque eu tava no modo. Construção lá, né? Modo livre. E fechei o bagulho, repensei minha vida e... Eu tô pensando em criar um novo quadro pro Super Amistos, cara. Pensando em fazer o talk show do Vini, onde eu convido as pessoas e elas não vão. E aí eu fico entrevistando elas mesmo assim. Fica falando só... Faz pergunta, Vini, então você tem o PR, tá ligado? Porque eu falo com as pessoas e ninguém responde também. E faz uma ideia só que de post, cara. Fala assim, não, vou começar as entrevistas do Servini, né? E aí no post só bota só as perguntas e fala que o cara não tem duas respostas, tá ligado? Tinha que fazer o... Jogo rápido! Define em uma palavra. Espaço em branco. Ah, e qual é a sua cor preferida? Você é branco, não. Faz umas piadas com isso, cara. Não, cara, fazer perguntas que normalmente as pessoas não fazem, tá ligado? Tipo, imagina que nem rolou aquele junket lá com o Wolverine, cara, com o Hugh Jackman. Cara, eu ia muito perguntar pra ele, e aí, meu, tu almoçou o quê, velho? Tipo, eu ia perguntar uns negócios que as pessoas não perguntam, sabe? Tipo, mas eu tô... Eu falei pra você da minha treta com o Mauá e o Manhattan? Não. Porque eu já tava bebendo, e aí o... Eles começaram a falar sobre entrevista. Aí eu virei pra ele e falei, velho, se eu fosse fazer entrevista com alguém, eu não ia perguntar nada sobre a profissão da pessoa. Perguntar coisas que realmente eu quero saber. Porque a pessoa já deve estar de saco cheio de responder isso, né? Isso! Exatamente o que eu falei. O mal acabou em mim e o Manhattan. É, isso aí não faz muito sentido não, eu tô com ele. E começaram a E aí eles te espancaram e tacaram fogo na tua casa. Os dois começaram a cagar em cima de mim só porque eu falei que eu ia fazer pergunta que não tinha nada a ver. Eu falei, cara, sei lá, eu quero saber qual é a fruta preferida do cara, quero saber tipo. Exatamente, isso. Cara. Eu ia perguntar, tipo, se lá, você acha usar All Star desconfortável? Tipo, esse tipo de pergunta, velho. Tipo, coisas que eu quero saber, tá ligado? Tênis tu curte usar, né? Tipo. É? Tênis tu curte usar. Isso aí, velho. O Paulo virou tipo, pode seguir. Os caras que estão lá na entrevista estão porque são fã do cara, eles querem saber sobre o trabalho dele, mas ele já sabe, ele mas já todo viu, mundo já sabe, cara. Tipo, isso é a coisa mais óbvia do mundo, velho. Nada a ver, seguir, nada a ver. Aquele jeito todo, desculpa te falar isso, mas não. Mas tu tá falando merda. Não, daí eu ia olhar pra ele e disse, pau, ó, desculpa te falar isso, tá, mal, mas vai tomar no teu cu, cara. É isso aí, cara, mas porra, tá isso aí, mas tipo, tu é um lixo, tá ligado? Vai embora. Tadinho, mó gente boa, cara, tá louco. Não, não, só tô zoando. Eu sei. Não, não, vai se fuder mesmo. Não, não, é verdade. Cara, a gente podia, porque, a gente podia falar um negócio desse, né, seguir. Ia ser tipo, Vini seguir show. Tá ligado? Mas, Vini, cara, seguir in the morning. A gente faz um programa matutino de perguntas e respostas. Cara, só que perguntas que não fazem o menor sentido, tá ligado? Tem que ser tipo. O parceiro pode fazer isso em áudio, se quiser. Eu gravo e edito. Tem que ser tipo a entrevista ia do. Ia ser da hora, cara. A entrevista do Band Leão, cara. Que a gente perguntou uns bagulho. Tipo. Super aleatório, tá ligado? Só que a gente podia fazer com umas galera da internet, tipo o Kiliano, tá ligado? O HDR, sim, tipo, fazer em áudio, daí, tipo, sei lá, a gente bola as perguntas, eu segui, faz as perguntas e aí a gente grava um, tipo, sei lá, um negocinho de 30 minutos no máximo, assim, ou 10. Tem, cara, 5 minutos, e olha lá. Um negócio assim. Ah, mas e aí, cara, me fala um negócio assim, fala aí, cara, tu curte o romã? Hã? Romã, tá ligado? A fruta, tu curte o romã? Bah, velho, nunca comi. Bah, que pena, é legal. É, próxima pergunta. Então, como tu amarra o tênis? Tu passa, tipo, tu faz o coelhinho, tu faz a borboleta ou tu faz o laço? tá ligado? Esse tipo de pergunta, velho, cara, ia ser muito da hora, velho. Como é que tu... Como é que tu montou teu dog? Eu tenho uma vontade de fazer umas perguntas pesadas que vai deixar o cara sem... Que é muito pesado. Tipo, cara, se eu tô barraco, tá pegando fogo. Eu usava primeiro teu cachorro ou teu filho, tá ligado? Mais umas horas. Só de zoeira, cara. Mas eu acho que é meio pesado, velho. Não, é pesado também, né, cara? Tipo, caralho, eu não tenho nem cachorro nem filho, então eu não salvo nenhum dos dois. Aí todo mundo começa a julgar o cara. Nossa, ele não salvou nenhum dos dois, é, cara. Aí eu ainda posso fazer tipo um... Olá, estamos aqui, eu sou Ana Segui Gabriela e eu vou fazer perguntas, por quê? Sabe? Cara, mas ia ser legal, velho. Ia ser legal fazer essa ideia, assim, tipo um talk show meio perguntas e respostas, meio tipo... Tem gente que entende da vida, não é só uma aula. Aí, manda, tipo, faz as entrevistas, manda pro mal e pro uma rata, né? Isso. Vou fazer aí o cara, outra coisa que ia ser legal. Mal, inclusive. Aí responde a minha pergunta. Maneira... Outra coisa que ia ser maneira era fazer uma pergunta mega complicada antes de. Uma pergunta mega complicada, que tipo, exige que o cara pare, fale um monte de coisas. E antes da pergunta tu fala, em uma palavra, aí tu faz uma mega pergunta, tipo, como tu definiria a política atual nas circunstâncias em que a gente vem, sabe, em que a gente vem vivendo? Um cocô. Ok. É, outra pergunta, então. É, um, né? Porque é só uma palavra, você fala assim, um. Tá bom, um, então tá bom. Ia ser do caralho, velho. Eu disse que a gente tinha que fazer o... Kiliano, em uma palavra, cite 5 jogos que você gosta. É, muito bom. Obrigado, Kiliano. Obrigado pela presença. Quer fazer teu jabá? A pergunta que todo mundo quer saber, Kiliano, quão legal é ter um chroma key? É. Aí ele acredita. Sim, e ter uma máscara de cabeça de cavalo pra usar no chroma key. Cara, eu acho que chroma key muito a poder, velho. Essa é uma pergunta ótima, cara. Já viu os vídeos, cara, com dá um ligues aí. No vídeo. Sim, cara, ele pirando melão. Com som, total, por favor, né? Com som. Ah, deixa eu entrar aqui, peraí. Mano, hein? Caralho. É assim que começa a ficar boa, tá ligado? Vai, velho. Pessoas rindo ali no fundo, tá ligado? Mano, repara quando ele começa a fumar a primeira vez no fundo, a galera começa a rir, pra ele mesmo rindo. Que ele enfia um charuto dentro da boca lá no fundo, né? Que era pra alcançar. Caralho, cara, que vibe é essa, velho? Pô, mas essa música é muito da hora, velho. É. Quando ele comprou um chroma key, ele, o post dele no Instagram foi: fudeu, arrumei um chroma. Eu, caralho, o cara reconhece os próprios limites, tá ligado? Eu gosto muito disso. Ai, ai, ai, ai, ai. Fazer um quadro ligando pras pessoas na madruga. Do... alô, cara. E aí, meu, como é que tá? Cara, caralho, o que é, velho? São 3:30, tá, são 3:30 da manhã. Não, tu tá participando aqui do negócio assim, caralho, velho, é 3:30 da manhã, eu tenho plantão amanhã, cara, vai tomar no cu, tá ligado? Participando do Telegram, do Barata. Olha! Ia ser mais incrível, tipo, velho, se me ligou às 3:30, eu tava dormindo e eu tô no meio de um plantão, tá ligado? Caralho, velho. Eu tô numa cirurgia nesse momento. Ele estava dormindo. Obrigado por ter me acordado, inclusive. É. E aí, meu, tá fazendo o quê? Cara, eu tava dormindo, tá ligado? Que é tipo 4:30 da manhã, né, Manhattan? Dele. Pô, que pena, lá, mas e aí, velho? Como é que tá, velho? É. Tá, errou. Godoca! Para de falar Godoca. Mal, ó, Godoca, em uma palavra, tá? Só pode falar, em uma palavra. Como tu define a situação da política atual no Brasil? Valendo. Pô, ótima definição, muito obrigado. Boa definição. Pô. Não tô precisando falar essas merdas não, cara, tô de plantão. Segunda pergunta, Godoka. Em uma palavra, 5 jogos indies que tu gosta de 2016. Vai. Uma palavra? Uma. Muito bom. Valeu, bem, Godoka. Cara, obrigado pela participação. Obrigado aí. Pode voltar pro planta. Steam. Steam. Ótima. Uma palavra? Tá de plantão, cara. Tô de plantão. Tô aproveitando que quadro tá. Quadro que a gente vai fazer por 2 semanas, depois a gente vai abandonar, porque é o que a gente faz. É o que a gente costuma fazer, né? É, o importante não é que... Eu. O importante não é que ele perdure, mas que ele só tenha mais programas feitos que o Mini Saga. Daí depois disso tá tranquilo. Porra, 3 programas só? É mais, programa, é mais post do que o Alix já tava lendo. Cara, o braço do seguir tem mais posts que o Alix, cara. Meu braço tem 1 post, cara, inclusive. Falei pra te fazer a piadinha, cara. Tu não fez ainda porque tu não quis. Ah, atrapalha. Depois eu faço. Vai ficar rascunho pra sempre, igual qualquer outro post. Igual o post do Exército Brasileiro. Foda-se, eu ia dizer, o post do Exército Brasileiro. Não se fuder, vocês vão passar por aí, seu velho. A gente vai terminar ele. Vai te perseguir, cara. A gente vai fazer um post colaborativo, tá ligado? A gente vai fazer um post. Não, ninguém toca nesse post, cara. Até o Alix vai aparecer pra ajudar nesse post, meu. Vai ver. Não vai, não, cara. A gente vai fazer tipo um teleton, tá ligado? Todo mundo gravando áudio. Todo mundo gravando vídeo, mensagem, mandando foto, tipo, galera lá no Amazonas usando camiseta, tipo, o pessoal chorando lá na África. Ninguém faz o posto do exército. A gente vai fazer, sim, tipo, cada um grava um áudio, tipo, explicando uma das categorias lá, tipo, levantar bambu taquara, atirar de bazuca, atirar de bazuca de novo. Não, a gente vai... tudo pra ajudar eu a terminar, né, cara? É, exato. Tipo, e no final a gente vai gravar uma música, tipo, aquela We Are the World. We are. Que é pra ajudar o Seguir. We are bambu. We are taquara. We are bazuca. Tira bazuca uma vez, tira bazuca de novo. Cria vergonha na cara e termina o posto. Que tem o olho de justiceira. Que tem o ABB positivo. Cada um canta uma parte, tá ligado? O Godoka canta da tirar de bazuca, para, tirar de bazuca de novo. Você vai conseguir. Canto, faz exame. Eu canto a lá, parte do espada de espada justiceira. Teve uma lei do alcance. Fez exame de fezes, deu HIV positivo. Exame de fezes. Que deu HIV positivo. Daí manda um voz de negão. HIV positivo. Andar sem camisa e ver o sol nascer. Aí aparece todo mundo abraçado, assim, olhando pro horizonte, assim, não, olhando e o Gariba pro seguir, dançando. Olhando pro seguir, esperando ele terminar o post, tá ligado? Não, mas é que o horizonte, no lugar do horizonte, do sol, tu põe a cara do seguir, sabe, uma parada meio Teletubbies, assim. Só que ele pode ser aquele sol do Rick Morty, aquele sol do Rick Morty que fica gritando, tá ligado? Cara, que despertador demais, meu. Lindo. Que bagulho a fuder, meu. Melhor sol, cara. Inclusive, eu acho que o Segui ia ser um sol melhor do que aquele bebê ali pros Teletubbies, mano. Ia ser mó da hora. Não ia, cara. O bebê é muito mais ator que eu, a gente sabe disso, né? Será que se a gente vivesse num mundo que tem um sol que fica gritando o tempo todo enquanto ele tá durante o dia, tipo, o cara ia conseguir se acostumar com isso? Cara, eu acho que sim. Eu acho que ninguém mais ia reclamar que eu tava reclamando do sol, tá ligado? Ninguém ia reclamar de mim mais. Eu ia ficar muito feliz nesse mundo. Tipo, nasce o sol, tá aquele. E passa o dia todo gritando assim. Cara, eu acho que iam ter pessoas valorizando muito mais o seu trabalho, tá ligado? Tipo, não, eu vou pro trabalho porque eu me estresso menos do que ficar aqui ouvindo essa merda. Olhando esse pôr do sol, né, cara? Não, cara, assim, não, vamos aplaudir o pôr do sol. Vamos, pô, é só tomar, cara, no cu, porra. As lojas, em vez de oferecer ar-condicionado, iam oferecer isolamento acústico. É. Cara, ia ser demais, meu. Foda, cara. Cara, eu ia estar em vantagem, porque eu sou meio surdo, tá ligado? Todos fossem surdos. A gente não ia. Feliz, né? A gente não ia ver propaganda de cerveja com mulher gostosa. A gente ia ver propaganda da 3M com protetor de ouvido com mulher gostosa. Nesse verão, novo protetor e tal. O pessoal ia valorizar muito o inverno, né? Que que colocou uma foto de Tatooine com os dois sóis gritando, cara? Foi isso aí. Eu vi isso. Aonde, cara? Me manda eu, isso, eu não. Acho que foi isso, cara. Só que eu acho que acho, ele já mudou. Acho que a capa. Era a capa. Eu acho que tinha colocado de capa. Era Tatooine com o sol do Rick Morty, né, cara? Aqui, ó, é o que ele tá usando de capa. É o que ele tá usando de capa mesmo. A cara do sol, meu tipo... Forçar a seguir. Forçar a seguir pra terminar o post do Exército Brasileiro. É sair nos rascunhos e abrir qualquer um dos 8 milhões que você tem ali. É muito simples. Abre o post, escreve qualquer merda. A gente sabe que ninguém vai ler, então é só terminar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai. Tá aí, cara, daria um ótimo talk show. Talk show com perguntas de verdade, não com oi, o que você achou desse trabalho? Porra, o cara já tá cansado dessa merda, velho. E aí, seus, meu? Quais são suas influências? Quais são suas influências? Todo mundo já sabe, meu. Eu quero saber. E aí, mano, se tu tiver que escolher molho branco, bolonhesa ou pesto, qual que vai? Qual a tua pizza favorita? Qual a tua pizza favorita depois da de coração? Porque todo mundo gosta de pizza de coração. Obrigado. Boa. Esse negócio de talk show, eu lembro a melhor entrevista mais sincera que teve foi a do Lute, cara. O cara chega tipo, e esse disco seu novo e tal, qual que foi a sua maior inspiração? Lou Reed. Qual que foi a sua maior inspiração? Ele virou pro cara, drugs. Se inspirar porque ele desse que resposta também, olha a cara do maluco, velho. Pedir, né, que eu tô tomando. É um bagulho tipo assim, se você vai no Subway, você pede os lanches certinho ou você cansa e pede qualquer merda que o cara sugerir lá pela frente pra ficar errado? Cara, é toda uma preparação, cara. Na fila. Quando você vai pedir o seu X, você pede na hora ou você decide antes? Essa era a pergunta? Uma palavra. Uma palavra. Sim. Fodeu. Subway, geralmente eu pego sempre as mesmas coisas, tá ligado? Então não é muito. Ah, não acredito, cara. Casa Grande acaba. Casa Grande confirma fim de namoro com o Baby do Brasil. Ah, que bad, cara. É o Shannara Kunai Kanako. Zabelê, Shanajara e... Shanashiva, sei lá. Qual que é do Aquilo Maravilhoso? É a Sara Shiva, né? Sara Shiva, é do SNZ, cara. É Sara Shiva, Nanajara e Zabelê. Eu, inclusive, tô bem comigo mesmo. Tem 10 anos que eu não vejo Aquilo Maravilhoso. Caralho, tá na vibe, hein? Ah, cara, acabei de achar uma música top aqui pra galera. Essa música aqui vai fazer você desejar ter dois sóis gritando no seu... Nossa, ah, SNZ, mano. Não. SNZ não. Prefiro ver Nanashara Chronicle. É sem dizer que é o KLB que não deu certo, né, velho? E o KLB deu certo. É. Cara, fica a dúvida. Caralho. Que lindo. A pior mistura de genes do mundo, né, cara? Nossa, velho. Caralho, velho. Essa é a você procurar, mas mano, olha essa ruiva nos 21 segundos, cara. Ela fumou um. Ela tá com uma carinha especial. Deixa eu tentar abrir no mudo. Caralho, abriu 3 abas aqui do mesmo vídeo, que horror. Ela fumou um Aquilo Maravilhoso. Que bom, já tá mutado. Mas... Ouve, Sandro. Não, cara, eu tô de boa. Nossa. E, cara, ouve, é bom. Nossa. Era só especialzinha, né? Nossa, o cara chegou de chineirar ali. O maluco trabalha de mecânico e garçom, cara. Que é isso, meu? Tiraram o cara pra, tipo... É o Vantuir, mano. É a primeira aparição de Vantuir, mano. O garçom da zoeira. Ele tem uma chineirar. Ele tem uma chineirar, hein? Sabe quem que ela me lembra, meu? Tá ligado aquela mina azul do Quinto Elemento, que canta ópera lá e tal? Que parece o Steven Tyler. Que parece o Steven Tyler. É, velho. Parece o Steven Tyler mesmo, cara. Caralho, meu. O Vantuir é mecânico, garçom e taxista, velho. O cara dele... Que homem, meu? Mobileteiro. Ah, não, peraí, ele virou mendigo agora, meu. Como assim, meu? Não, mas é o mesmo cara, não é o mesmo cara, velho. É o mesmo cara, velho. Acho que não, cara. Contrataram um ator pra fazer... É o mesmo ator, velho. Quando ele chega na mecânica, lá são dois, cara. Não, não, não. É só um, cara. É o Vantuir. Ele é mecânico, garçom, taxista e assaltante. O cara de moto... O cara de moto não é o mesmo garçom. O cara de moto não é o mesmo garçom. Não, não. O da Shinerai é outro ali. É. Shinerai. O Vini fica falando as profissões do cara e eu só vejo a seguinte: essas são suas opções para um RPG do favelão no morro, tá ligado? Melhor RPG, cara. Que o mendigo, qual classe do que? Não, sério, na moral, sim, eu pude desenvolver essa negros, porra, cara. Eu quero ver os negros jogando dado pra X9. Qual é a sua profissão de X9? Não é, quero... não é Dungeons and Dragons, é alguma coisa and drugs, tá ligado? Tem que ser o, sei lá. Morros e drogas. Gungeon and drugs. Gungeon and drugs. Tem que ser o dealer and drugs, cara. É o traficantes e drogas. Ah, eu quero muito ver o Gladiator lá. É... Claro, o cara leva o celular dela embora, velho. Como assim? Falei, velho. Pra seguir o nome da Anjos and Dragons tem que ser tipo corredores e traficantes, saca? Cops and drug dealers. Ô, oh, caralho, o que o Vantuir tá fazendo aí, meu? Ele é voyeur, cara? Que vibe é essa, velho? Beijos em drogas, cara. Beijos em drogas, tem o nome do negócio. Ai. Conheça o restante. Cadê a Carla agora, hein? Cadê a Carla agora? Conheça o restante do elenco da série dos Inumanos. Tipo, eu não sabia nem qual é que era o anterior, como é que eu vou saber o restante do elenco? Eu só vi a atriz que chamaram pra fazer a Medusa. Ah, é? Aí, a Medusa. Bem Sarah simpático, mano. Nana Chara. Bem simpático. Isabelle. As três vão se alternar. Elas podiam fazer as irmãs Cuco lá do X-Men. As irmãs Cuco, né? Nossa, ia ser muito cagado. série dos Novos Mutantes aí, cara. Não dá nada, não. Põe uma peruquinha loira em cada uma e já era. Cara, e o Steven Tyler podia ser a Emma Frost. Daí quem é que vai ser o Raio Negro? E o... Vai ser o cara do Hell on Wheels. Hell on Wheels. Pai deve saber quem é. Eu não assisti. Não, pior que o ator é bom, cara. O ator manda bem. Anson Mount aqui. Indo nessa vibe. Vai ter o cara de Lost ali, velho. Karnak. Cara, o poder do Karnak era descobrir o ponto fraco das coisas, né, cara? Um bagulho muito bom. Ô, meu, não fala mal do Karnak, meu. Karnak é muito foda, bosta, mano. O Vini tem esse histórico de gostar dos piores personagens. Ah, vai tomar no cu, meu. O Karnak ia te sentar o braço, meu. Ia te o Karnak um era a banda da Bujanra? Cara, o Karnak, velho, ele só ia, tipo, ele não ia me sentar o braço, ele ia ver alguma falha minha e encostar ali, eu ia falar. Ia falar com as pessoas. Não, que é legal que a falha dele é qualquer coisa. É. Você é um bosta. Até, tipo, aí assim, eu caí chorando em posição fetal, assim, tipo, descobri um ponto fraco. Você até falha em argumento, ele acha. É, exato. É um poder muito bizarro. Falha em argumento. Pô, seria legal no Facebook, hein? Ó, vai ter cristal, cara. Cristal, não, cristales. Aí que tá, meu. Eu tava falando com um brother meu. O que que porra é o Dentinho, meu? Ele é um inumano ou ele é um cachorro com poderes, velho? É um cachorro inumano. Mas o cachorro não é humano, cara. Como é que vai ser inumano? Claro que é, cara. É inu cachorro. É por isso mesmo, porque ele tem genes de humano, então ele é inumano. É inu dog. Inu dog. Caralho, meu, olha a carinha do Tritão nessa imagem, meu. Que tristinho, velho. O Tritão tá tipo, mano. O Tritão tá tipo assim, mano, eu respiro na água, velho. O que eu tô fazendo aqui? Tipo, mano, peido pesa. Cara, a cara do Tritão, velho. Então é o verde ali, né? Eu imagino. Pera aí, eu vou pegar. Grinch, essa... cara. Ele parece um Grinch. Eu vou salvar essa imagem e vou fazer um novo avatar pra vir no Skype. Parece um Grinch. Ele vai roubar o Natal do Raio Negro, cara. Tá todo mundo olhando pra ele, cara, porque ele quer roubar, ele não quer participar do Amigo Secreto. Caralho, velho, eu odeio Amigo Secreto, velho. Vai tomar no cu. O Caio Negro, é que o Caio Negro, ele não consegue se expressar e o pessoal achou que ele ia fazer um Amigo Secreto. Não, não, encala consciente. Encala consciente. E o Tritão tá com uma cara de, mano, eu não quero participar dessa merda. Mano, eu só vim porque falaram que ia ter janta, tá ligado? Falaram que ia ter frutos do mar, mano. Falaram pra ele que ia ter lanche, ele chegou lá, tinha peixe assado. Mas a poder é se ele mandasse um velho, eu nem gosto de peixe. Véi, vocês estão ligados que eu vivo na água, né? Cara, do Tritão, mano. Eu vou salvar, eu vou salvar essa imagem que com certeza ela vai ser o último dia, cara. De nada, de nada. Eu vou postar. Eu vou colocar aqui na pasta de imagens importantes junto com o Jesus Junk tatuado. Essa é importante. E o Robson? Tem que ter o porra Robson, Evandro. Por favor, porra Robson, eu acho que eu tenho, cara. Deixa eu ver aqui se eu tenho porra Robson. Tem que ter o porra Robson, ele mano. Tá no P. Letra P de... Ih, cara, cadê o bagulho? Eu acho, cara. Com certeza tem na minha timeline fácil. Caralho, cara, eu só achei essa aqui. O Agência Atômica tá fora do ar. Eu só achei essa que tá no nosso servidor. Nossa, que é muito bom. O empreiteiro está aqui. Vai sim. Ele disse que não entendeu lufas do projeto. O líder que não se comunica. Parece onde eu trabalho, porra. A cara dele no final mandando o silêncio é muito bom. Agora atualizou do Vini. Tu viu essa aí, Vini? Tipo, achei. Com baixo. Não, mas acho que tá como porra, Robson. Só o Robson, cara. Tá na mão. Pô, já tava digitando porra Robson no Facebook. Será que eles vão fazer o Gorgon com os cascos ou vão fazer ele só, tipo, só negão mesmo? Corta aqui, ó. Não, Robson. Ajuda aqui. Tá comigo, tá com Deus. Tá fudido. Não, Robson, você matou o cara, tá fudido. Deixa eu botar aqui, porra, Robson, pra ele mais fácil de achar. Ai! Ai, ai. Gente, eu vou mandar uma vazona, tá? Ó, segui. Acabei de ver um muro aqui escrito Jesus Saúva. eu tenho uma montagem do Jesus Saúva. Pera aí, deixa eu botar aqui. Jesus Saúva. Valeu e segui. Falou, Gui. Um abraço. Cadê a montagem? Cadê a montagem, cara? Boa sorte com as tegatas aí. Eu só salvo dando Ctrl J, tá ligado? Jesus, Ctrl J não salva. Jesus salva. Jesus salva. Tem uma formigão. Né? Caralho. Gramática cristã compatível com suas teorias criacionistas. Tá lá o Jesus salva. Bom, deixa eu lá, gente.